Daniel Estilo Céu. Repertório 2021. Pablo Venção, Farra Pip. André Cedês, o Moral de Picoara. E aí, Tote? Ela vem fazendo a posição, jogando assim. O rabetão enquanto eu aperto o filho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara, fazendo assim. Boa! Faz a pose, olha o flash que eu... Alô, Pedrinho do Pé!